Nós começamos esta palavra sobre a vida apaixonada, vida fervorosa diante do Senhor. E eu contei um pouquinho da minha experiência e como o Senhor me apaixonou por Ele. Eu quero ler com os irmãos um texto sobre um homem que quase ninguém prega, mas me chama a atenção esse homem. Atos 18:24. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Sendo fervoroso de espírito. Abram lá em Hebreus, em Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, amados? Fervorosos, apaixonados. A palavra aqui também pode ser apaixonado de espírito, servindo ao Senhor. 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros como? Ardentemente. Deus não se agrada de coisas mornas. Deus quer que nós sejamos apaixonados, fervorosos, fortes, firmes, cheios, pujantes em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos para o seu reino, na nossa vida. Fazermos de todo o coração. Isso eu tenho aprendido muito com a minha esposa na minha vida. A Rosana não consegue fazer nada sem pôr o seu coração. Se ela vai fazer um cartãozinho, ela faz aquilo de todo o coração. Põe todo o sentimento. Ela foi me fazer uma listinha do que eu deveria comprar. É um papel bonitinho, cor de rosa, todo escritinho, embaixo um bilhete de amor e bem embaixo um beijo de batom. Não sei se é para eu comprar mesmo o negócio. É para que eu não deixe de levar tudo que ela pediu mesmo. Mas eu tenho aprendido com a minha esposa, fazer tudo, de todo o coração. E a palavra fala aqui que nós, inicialmente lemos sobre a vida de Apolo, que ele era um homem, ele não conhecia toda a verdade. Depois esse mesmo texto diz que ele tinha algumas coisas que ele não conhecia, mas o que ele conhecia ele fazia, pregava, falava de Jesus, o que ele tinha recebido ele entregava de todo o seu coração. Hoje nós vamos ver por que é tão importante termos uma vida apaixonada, uma vida fervorosa. Uma vida como Apolo teve, andava por toda aquela região, pregando o Evangelho, compartilhando Jesus, como Paulo teve, como os discípulos tiveram ao ponto de dar suas próprias vidas por amor ao Senhor. Primeiramente, esta vida de fervor e paixão, por Deus, pelo seu reino, e por tudo que fazemos, é o primeiro passo para qualquer realização na nossa vida. Sem uma vida apaixonada, uma vida comprometida, uma vida de fogo, uma vida cheia, nós não levamos nada adiante. E a gente vê na vida de muitas pessoas, elas começam, têm um impulso inicial, mas depois não vão adiante. Às vezes encontro alguns colegas de ministério que estão na sua vida fraquejando. Por quê? Porque não mantiveram esta vida apaixonada diante do Senhor. Todos os ministérios bem-sucedidos têm dentro um coração apaixonado. Eu fui discipulado por um homem. Era um profeta, é um profeta do Senhor, americanão, que chegou em Porto Alegre no início da renovação. E ele tinha ideias. Ele chegou lá na nossa sede, nós tudo metodistinha, né, ainda tímidos, pintou uma parede de azul e colocou o mapa mundi. Aí disse, é para lá que nós vamos como igreja. Ele só pregava sobre o mundo, sobre ir, sobre pregar o Evangelho, e com força, com dedicação. Chegou o primeiro Natal que ele estava no nosso meio, ele disse, nós vamos fazer uma peça. Juntou gente, mais de 100 pessoas, de todas as denominações em Porto Alegre. Você sabe, o gaúcho, o sulista é meio devagar, né? E aquele americanão ia de porta em porta, de igreja em igreja, pegou e fez grupos, e fez toda a história da vida de Jesus, e colocou numa das principais escolas daquela cidade, e nos reunimos. Eu vi esse grupo aqui, precioso, com toda a nossa força. Cada igreja tinha uma partezinha, e fizemos aquilo com todo o nosso coração. O melhor possível, aquele homem à frente de tudo. E aquele homem foi um dos homens que derramou, onde eu pude ver verdadeiramente esta vida de paixão, aleluia, imprimindo em nós isso. Ele saía conosco, toda terça-feira íamos fazer evangelismo. De escola em escola, e aquele homem na sua Kombi. Era uma Kombi 67, toda furada de ferrugem em cima. Quando chovia, a gente tinha que mascar chiclete e pôr nos furos. Ele já dava uma caixinha de chiclete, quando chovia já tinha uma caixinha de chiclete, nós já sabíamos, mascava o chiclete e colocava nos furos. Nós, aqueles jovens adolescentes ali, não sabíamos nada do reino de Deus, mas aquele homem, apaixonado por Deus, ele nos levava e dizia, vamos cantar, vamos louvar, e ia à nossa frente, pujante no Senhor. Ano passado eu recebi um telefonema, era esse irmão, disse, Azaf, eu estou aqui na Finlândia, eu preciso de você aqui. E lá foi o Azaf para a Finlândia, com o mesmo doido, Bob Cury. Cheguei lá, olha, eu não falo finlandês, eu falo um pouco de inglês. Ele disse, não te preocupa, começa a profetizar e cantar que Deus vai se mover. Para o apaixonado, meus amados, não tem barreira. Língua não é barreira. Recurso, dinheiro não é barreira. Documentação não é barreira. Para ser apaixonado por Deus, não. Viu? Porque um homem apaixonado de Deus paga o preço de viver em Deus. Pujante de coração. Cheio do Espírito Santo. Eu fui para a Finlândia. Encontrei aquele homem do mesmo jeito. Montou um seminário na Finlândia. E fui para lá e ele começou, pode vir, vem profetizar. Quando eu vi, eu estava cantando em finlandês. E o malanarmo, já compus um cântico em finlandês e pedi ajuda dos irmãos. Escrevemos no papel, colocamos na transparência, já estava ensinando. Apaixonado por Deus, você é motivado, você é incendiado por Deus. Eu fico vendo a vida dos apóstolos, você vai vendo, eles se moviam com este fogo, com esta paixão. Primeira coisa que eu quero ver em um homem que Deus manda para nos ajudar no ministério. Para mim não importa muito o quanto ele toca, quantos dons, quantos talentos ele tem. Eu quero ver se o coração bate por Jesus. Bum, bum, bum, se está batendo por Jesus. Quero ouvir o coração. É fácil ver quando alguém está, quando um coração está batendo por Jesus. É fácil ouvir, a gente ouve de fora. A gente pode ver na vida dos irmãos, das pessoas. Os que estão batendo por Jesus, apaixonados por Deus. Você vê a vida de Jesus, Jesus foi um apaixonado pela obra. Os discípulos ficavam lá, né, discutindo, quem vai ficar no primeiro lugar? Coisa que até hoje acontece no meio da igreja, né? Nós queremos saber aqui, quem vai ficar na direita do pastor, à esquerda do pastor, e do lado do bispo, e isso, e aquilo, e aquele lugar, e esse poder, e quer autoridade, e quer isso, e quer ministério de qualquer jeito, a qualquer preço. Os discípulos estavam preocupados com isso, mas Jesus ficava olhando. Lá em João 4, os discípulos estavam preocupados com a comida, com a bebida, foram lá para a cidade. E Jesus, ele viu uma mulher. Ficou ali no poço de Jacó, com seu coração batendo por aquela mulher. E os discípulos foram e voltaram. Enquanto isso, Jesus pregou o evangelho e disseram, olha, trouxemos uma comida, está aqui, já providenciamos e vai. Jesus disse, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Erguei os vossos olhos, vede os campos. Aleluia. O coração de Jesus batia pelo samaritano. Jesus sabia que os samaritanos, muitos samaritanos iam crer nele, pelo testemunho daquela mulher. Deus nos quer, meus amados, apaixonados, gente de cabeça erguida, gente que olha para a obra de Deus, gente que olha para o reino de Deus, aleluia, gente que olha para o propósito de Deus. Você vê a vida de Paulo, em 2 Coríntios 11, Paulo aqui narra, Segundo Coríntios 11, 24, ele dá o seu relatório, 11, 23, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa ainda sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem apaixonado, foi um homem perseguido, foi um homem apedrejado, e tudo isso aqui que naufragou, mas nada barrava a sua vida. Meus amados, se você for um homem, uma mulher, um jovem apaixonado pelo reino de Deus, fervoroso de espírito diante do Senhor, nada barra a sua vida. Amém, amados? Nada barra a sua vida. Uma vez eu estava em Cuba ministrando na cidade de Havana. E recebi a notícia de que minha esposa, grávida, de 8 meses, tinha sido assaltada e baleada. Estava numa UTI. Foi o maior baque na minha vida cristã. Minha esposa à morte, minha filhinha tinha sido ameaçada, estava no carro também, minha sogra tinha sido agredida. O carro não foi roubado. Ali eu pensei que eu ia... que estava acabando o meu ministério. Mas na hora que eu me coloquei diante do Senhor naquela noite, perguntando por quê, eu ouvi a voz de amor do Senhor. Não existe porquê, Azaf, para que a minha glória se manifeste mais na sua vida. E ali meu coração se reapaixonou por Deus. Foi uma das vezes, como eu falei ontem, em que minha vida se reapaixonou por Deus. E ali eu pude dizer, Senhor, mesmo que eu perca a minha esposa, mesmo que eu perca aquele filho que está no ventre da minha esposa, eu quero dizer que eu te amo, Senhor, e eu vou continuar a tua obra. Eu me coloco aqui como sacrifício, como nós vimos hoje. Oh, Senhor, como sacrifício na tua presença, mas vou continuar de pé diante de ti, Senhor, porque eu te amo e tu tens valor na minha vida. Um dia depois só eu consegui falar com ela na madrugada, com Rosana. E eu ouvi a sua voz na UTI, dizendo, Azaf, Deus está aqui. Deus salvou a vida, salvou a vida do nosso bebê. 4 dias depois eu voltei para Porto Alegre, encontrei minha esposa, salva por Deus, salva feliz. E eu contei para ela a experiência que eu tinha tido diante de Deus. Que eu tinha dedicado e entregue minha vida. E naquela mesma noite que eu conversei com ela na UTI, ela disse, Azaf, eu quero que tu saiba uma coisa, meu amor. Você está fazendo a coisa certa na hora certa de Deus. E Deus cuida de nós. E aquilo me consolou. Eu terminei o ministério aqueles 4 dias. Contei para os irmãos, para as igrejas onde eu estava ministrando. Foi um rio de amor daqueles irmãos cubanos para conosco. Mas quando eu cheguei em casa, se fortaleceu em mim, na Rosana. Olha, nossa vida não vai parar com esse assalto. Esse espírito de medo não vai entrar na nossa vida. Deus salvou a tua vida. O bebê ainda corria risco. Ela ficou 4 semanas na horizontal com aquela bala dentro do seu corpo. Um tiro de 38 que ficou entre o pulmão e o coração. O milagre de Deus foi tremendo. E ela não precisou retirar aquela bala. Até hoje ficou no único lugar que pode ficar. 4 semanas depois o André nasceu. Nós dedicamos aquele menino. E através de um servo do Senhor, nos disse, olha, esse tiro não era para Rosana, era para esse menino. Nós dedicamos aquele menino diante do Senhor. Entregamos, eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero gerar um filho apaixonado pelo teu reino. Um menino que vai te conhecer, que vai dar continuidade a esse ministério. Quero enchê-lo de paixão por ti. Porque eu sei que esta paixão, este fervor, é a primeira coisa que tem que haver na nossa vida. Para a continuidade da nossa geração. A próxima geração tem que ser uma geração que vai amar a Deus. Vai amar a Deus de todo o seu coração. Há um mês atrás, eu fui em uma vigília. E levei meu menino de 5 anos. Às vezes a gente pensa que as crianças não estão assimilando nada. Mas eles estão olhando para você. Seu filho vai ser o que você é. Se você é um homem apaixonado, teus filhos vão ser apaixonados por Deus. Se você for uma pessoa fervorosa, teus filhos vão ser fervorosos. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Se tu for um homem ou uma mulher de altar, não te preocupa. Teus filhos vão vir para o altar de Deus. E naquela vigília, nós estávamos lá. E um dos pastores que estava dirigindo, eu estava de costa para o povo ministrando. O pastor disse, se você quiser sair do seu lugar, venha orar aqui na frente, venha se prostrar diante de Deus. E eu imediatamente me prostrei com meu violão e fiquei louvando e adorando ao Senhor. Numa determinada hora eu olhei aquela multidão prostrada. Sabe quem estava lá no meio, com seu joelhinho na terra? O André. Eu disse, Senhor, meu coração se encheu de alegria. Eu larguei o violão, fui lá atrás dele, abracei ele. Comecei a falar em língua e ele ficou ali prostradinho. Passou a vigília, nós fomos para casa. Ele disse, pai, hoje eu me prostrei. Uma criança falando isso, eu disse, eu vi meu filho. Eu queria muito, mas eu não sabia se eu podia. Daí eu fui falar com um fulano, ele foi lá, perguntou para um irmão. Se ele podia se prostrar, o irmão disse, vai, meu filho, vai. Vai, depois o irmão me falou, vai. Vai se prostrar. Os teus filhos estão olhando para você. Tuas ovelhas, se você é um pastor do rebanho, estão olhando para a sua vida. Se você é um ministro de Deus, aleluia. Isso é a primeira coisa que você tem que ter no teu coração, aleluia. Aleluia. Quem tem paixão prospera. Quem tem este fervor prospera na sua vida cristã. Porque, segundo ponto, esta paixão e fervor desenvolve a nossa força interior. Até coisas que estão lá apagadas. Mas se você é apaixonado por Deus, Deus começa a mover. Deus começa a mover. Mover o seu coração. Havia um menino em Porto Alegre também, 12 anos. Rapazinho apagadinho, mas amava o Senhor. E o pai dele veio para mim um dia e disse, olha, eu dei um tecladinho para o Samuel. Dá para ele vir e ficar no culto tocando do teu lado? Ele disse, olha, daí eu disse para ele, olha, eu não vou ligar no som, viu? Não, tem uma caixinha, deixa ele ficar do teu lado. E aquele menininho de 12 anos chegou com o seu tecladinho e ficava. Todo mundo faltava, chovia, fazia sol, aquele menino estava do meu lado. Quando ele tinha 15 anos, eu saí do piano, ele sentou. 3 anos aquele menino ficou com seu tecladinho desligado, tocando do meu lado. Só com uma caixinha de som. Aprendendo, olhando e louvando e adorando. E se prostrava e rosto no chão. E ali do lado. Quando esse menino tinha 18 anos, ele começou a viajar comigo no ministério. Quando ele fez 23 anos, ele assumiu toda a produção musical dos nossos discos no Ministério Live. E hoje esse menino é o produtor musical de muitos projetos lindos do Brasil, trabalha com David Kinlan, com vários irmãos, com vários ministros de louvor e adoração, de ponta no Brasil, Daniel de Souza, já tocou com a Alda, conosco lá, assim, uma pessoa usada, cheia do Senhor, mas começou com um coração apaixonado por Deus. O seu pai é um homem cheio do Senhor. Ele foi olhando o seu pai, até hoje ele olha para o seu pai. E cresceu do nosso lado. Aleluia, essa paixão ativa. Todo o seu potencial, tudo aquilo que está dentro de você, talvez apagado, mas vai dinamizando as coisas mais escondidas, a força que você acha que não tem. Às vezes me pergunto, Azaf, como você aguenta? Todo fim de semana, num lugar diferente do mundo, ministrando, pegando o avião, voltando para Porto Alegre, indo para o Oriente Médio, para os Estados Unidos, Brasil, Rondônia, Amazonas, semana que vem, Vitória. Como você aguenta? É o Senhor, é a paixão que eu tenho por Deus, pelo reino de Deus, junto com a minha casa, com a minha família. Glória ao Senhor Jesus. E minha família está junto. Quando Rosana pode, ela vai junto com as crianças. Quando entra em férias, é de carro, Brasil afora. Não paramos, porque a vida é curta, meus irmãos. Temos que pregar o evangelho, aleluia, dinamizar todo o potencial que Deus tem dado para cada um de nós. Terceiro aspecto, este fervor e esta paixão muda não apenas a nossa vida. Ela muda a vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Põe uma pessoa apaixonada dentro de uma casa. Eu lembro quando eu me converti, meus amados, e fui incendiado por Deus. Não lembro ter falado o evangelho para os meus irmãos. Mas eu chegava em casa, pegava esse violão e ficava cantando, louvando a Deus. Minha irmã batia a porta. Pau! Mas meus outros irmãos escutavam. Meu pai, alcoólatra, escutava. E eu louvava o Senhor de todo o coração. Abria os salmos e cantava o salmo para cá, salmo para lá. Tinha música que a minha mãe não aguentava mais, mas ela só louvava a Deus. Aleluia, que bom, não está mais nas drogas, está aqui louvando. E cantava, e a vizinhança fechava a janela. Até hoje os vizinhos fecham a janela. Agora eu tenho um piano bem na frente da sacada para tocar, para louvar o Senhor. Mas os meus irmãos iam ouvindo e viam minha vida transformada, apaixonada por Deus. Aleluia. E aquilo motivou, aquilo trouxe o evangelho para dentro da minha casa. As pessoas ao seu derredor começam a mudar. Glória a Deus. Se você for uma mulher apaixonada, sua casa vai mudar. Se você for um pai, um homem apaixonado pelo reino de Deus, cheio de fervor, sua casa vai ser transformada, seus filhos vão ser transformados. Uma vida vivida com fervor e paixão muda e motiva a vida de todo mundo ao teu redor. Quando começamos o projeto, eu ia de igreja em igreja dos irmãos, que são meus amigos, com quem eu tenho conhecimento, é um projeto caro, difícil, mas aqueles irmãos sentindo o amor de Deus dentro do meu coração e a paixão, todos ofertaram com muito amor, até o Integrity Music aqui, Hosanna Music, comprou esse projeto agora, aleluia, vendo a paixão no meu coração, glória a Deus, vamos lá, tem muito muçulmano para aceitar Jesus, para ser motivado para o reino de Deus, vão lá irmãos! Tem uma nação inteira para ser ganha. Eu não quero apenas motivar vocês com a minha vida. Eu quero que Deus coloque essa paixão no seu coração, para que todos ao teu derredor saibam quem você é, saibam que existe um Deus a quem você teme, a quem você serve, aleluia! Glória ao Senhor Jesus, e a sua casa vai mudar, assim como a minha casa mudou. Eu tenho um irmão, que a vida dele foi transformada um dia que eu pedi perdão para ele. Porque quando eu era drogado, eu roubava em casa e punha a culpa nele. O Espírito Santo me cobrou aquilo. Verdade. Roubava a grana do pai, da mãe. Tinha um cofre que a minha mãe colocava as moedas. Eu ia atrás do cofre, cortei assim, tirava as moedas. E punha a culpa nele. E eu pedi perdão. Ele vendo a graça de Deus na minha vida. Um dia ele disse, eu quero ser como tu. E eu falei a palavra de Deus para esse irmão. Ele é crente, mora em Belo Horizonte. Querido irmão, Deus transformou sua vida. A sua casa vai mudar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a sua casa vai mudar. O seu lar vai mudar. O teu trabalho vai mudar. Glória a Deus. Aleluia, a vida do seu chefe vai mudar. Você vai incendiar. Se você for uma brasa viva, você vai pôr fogo, meu irmão. Aonde você passar, você vai incendiar, aleluia, esta paixão, este fervor, quarto aspecto, muda as nossas prioridades, muda as tuas prioridades, aleluia, meus amados, o que queima por dentro, é o que se reflete por fora. Não adianta você dizer que a graça, o amor de Deus, a vida de Deus queima por dentro. Se só é olhar para as tuas prioridades. Só é nós vermos quais são as prioridades de cada um de nós. Analise-se a você mesmo. Quais são as tuas prioridades hoje? É o reino de Deus? É a graça de Deus? Ou você vive para você mesmo? Para pagar as suas contas? Eu sei porque eu já me deparei trocando o reino de Deus e a sua justiça pelas minhas contas. Era mais importante trabalhar e dar duro para poder sustentar tudo que eu tinha assumido do que o reino de Deus. E isso nos rouba a paixão, nós vamos ver depois o que nos rouba a paixão. Mas o Senhor quer mudar as nossas prioridades, meus amados. Aleluia, nós perdemos muito tempo. A vida do homem moderno se tornou trabalho e algum lazer. Não tem mais tempo para as coisas que são valores, como nós vimos ontem à noite. Deus quer mudar as tuas prioridades. Completamente. Gente apaixonada por Deus, muda completamente suas prioridades. Eu coloco minha própria vida como exemplo. Porque Deus mudou as minhas prioridades. Eu hoje consigo ver o reino de Deus estampado na minha frente. Temos um objetivo. Eu e a minha casa, como Josué disse, nós só temos um objetivo na nossa vida. Servirmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor. Sabe como nós planejamos nossas férias? Onde nós vamos poder servir ao Senhor? Nosso lazer, não temos mais tempo para o que chamam de lazer hoje, porque nossa vida é o reino de Deus. Meu objetivo dentro da minha casa é a implantação do reino de Deus na vida dos meus filhos. E isso gasta tempo, por isso Deus tem que transformar totalmente as nossas prioridades. Para estudar a palavra. Compor diante de Deus, se você é um ministro do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Nós, na Life, nós gravamos 3-4 discos por ano. E eu sou responsável pela composição das músicas, em ouvir a voz de Deus. Isso gasta tempo. Às vezes tenho que tirar um dia inteiro, ir para um lugar longe de tudo, com meu violão, ouvir a voz de Deus, tocar, cantar, ouvir o que Deus está falando, que está cantando, que o Espírito, que o céu está cantando, Nós temos que ser aqueles que ouvimos a voz de Deus, amados. Se você é um ministro do Senhor, alguém comprometido em ministrar a palavra, você tem que ouvir a voz de Deus, e para isso, suas prioridades têm que ser recicladas. Completamente. Glória a Deus. O reino de Deus tem que queimar por dentro na sua vida. Quinto aspecto. Quando você é apaixonado por Deus, a paixão faz o impossível tornar-se possível. Quando você é apaixonado por Deus, meu amado, você vai vendo esta paixão pelo Senhor, ela vai te levando a sonhar os sonhos de Deus, e vai vendo dia após dia as realizações do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você vai se agradando do Senhor, Deus vai te incendiando, o reino de Deus e a sua justiça é a sua prioridade. Eu lembro dentro dessa Kombi, quantas vezes eu sonhei. Eu ia lá atrás, sempre segurando o equipamento, né? Dentro de uma Kombi, com um banco só, onde iam as pessoas, e atrás ia eu e outro segurando o equipamento. Mas lá eu ia sonhando. Uma vez eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu estava gravando um disco. Fechei meus olhos, pé rapado. E eu me via gravando um disco, com um disco gravado. Que sonho doido. E aquele sonho se ampliava, né? Você vai delirando. E era no estrangeiro. E era no outro país. Um ano depois desse sonho, eu fui convidado por um daqueles missionários para vir gravar meu primeiro disco, 1978, aqui nos Estados Unidos, onde eu gravei o meu primeiro disco. Hoje já se passaram 54 discos. Já vendemos mais de 1,5 milhão de discos nesses 25 anos de ministério. Temos gravado disco pelas nações. Você vai lá fora, tem os nossos lançamentos. Um deles eu trouxe, Igreja Viva em Portugal. Todos esses louvores gravados pelos irmãos de Portugal. Discos gravados no Oriente Médio, no meio dos árabes. Evangelismo, milhares de discos distribuídos. Mês passado lancei nosso primeiro disco em alemão, em Stuttgart. Fiz vídeo e disco em Israel. Deus abrindo as portas. Por esse Brasil, 4 discos em Cuba. 1 disco no Peru. Agora meu disco novo sendo lançado pelo Integrity Music. Hosanna Music em todo o mundo. Você vai vendo as coisas de Deus. Vão se cumprindo na sua vida. Vai sonhando, meu amado. Vai se apaixonando por Deus e sonhando forte para o reino de Deus, com ministério, aleluia, com produção, com gravação, com igreja, com reino, em tudo. Coloque o reino na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Coloque o reino de Deus na sua vida, que você vai ver coisas grandes. O ano passado eu estava no trem transiberiano, indo ministrar num congresso lá nos Montes Urais. Depois dos Montes Urais, no meio da Sibéria, cheguei lá com a intérprete do russo para o português e do inglês, falava metade inglês, metade português. Preguei 3 noites, cantei, compus um cântico em russo, traduzi o Deus é Amor para o russo e vai ministrando. Aleluia! Você vai sonhando. E Deus vai te levando, Deus vai levando a sua vida. Deus vai levando, um apaixonado Deus pode levar. Porque o seu coração borbulha, fervilha, ele não vai perder o seu tempo. Ele vai priorizar o seu tempo, ele vai dinamizar o seu tempo, ele vai dinamizar o seu potencial, aleluia. Deus amplia o seu potencial. Deus amplia. Se você tem um pouquinho, você coloca nas mãos de Deus. Deus multiplica. Vamos dizer uns para os outros? Deus multiplica. Deus multiplica. Não precisa ter muito não, meus amados. Às vezes a gente pensa que Deus usa os mais capazes, que Deus usa os mais ricos, que Deus usa aqueles que têm mais no bolso, ou que têm mais talento ou potencial. Não. Deus usa os disponíveis. Deus usa os apaixonados. Gente que fervilha por Ele, esses Deus usa. E sabe o que ele faz com isso? Ele capacita. Erga sua mão, quero dizer, profetizar sobre você. Deus te capacita, meu amado, em nome de Jesus. Apaixone a sua vida pelo Senhor. Eu profetizo a capacitação de Deus sobre cada vida aqui, sobre esta congregação aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Não importa se é pobre, se é rico, se é fraco, se é forte, receba a capacitação de Deus sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Seja cheio da graça de Deus. Teu coração seja incendiado por Deus. Pela graça de Deus, pelo amor por Deus, pelos sonhos de Deus. Eu lembro quando Rosane e eu nos casamos. Meus amados, não tínhamos nada. A maior dificuldade foi convencer o meu sogro que eu era um bom sujeito. Quando ele chegou para mim e perguntou: o que, que você tem? Quando eu disse que queria casar com ela, eu disse: só um violão. Uma viola. Não sabia ele que com esse violão ia sustentar a minha casa. Só um violão. Mas a Rosana, quando dá o seu testemunho, ela sempre diz: o que meu marido tinha, o que Azaf tinha, é o que ele ainda tem. Paixão por Deus. Paixão pelo reino de Deus. Moças, não procure o mais bonito, procure o apaixonado por Deus, porque esse se torna o mais bonito. Moços, para vocês também, procurem as apaixonadas por Deus. Procure aquelas que amam ao Senhor de todo o seu coração. Gente que ama a Deus, porque é a gente que vai pagar o preço, até pelas nossas falhas. Porque quando somos apaixonados por Deus, nossas prioridades estão no Senhor, não estão nesse mundo. O apaixonado por Deus, ele aprende a amar, ele aprende a perdoar, ele aprende os valores do reino de Deus, ele assimila os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, porque não vive para si mesmo. E último aspecto, meus irmãos. Essa paixão, este fervor é importante, porque esta paixão nos protege do erro. Sermos apaixonados por Deus dinamiza o nosso coração e coloca uma barreira no nosso coração contra o pecado e contra o tropeço. Um apaixonado por Deus não vende esse amor por nada. Não vende esta graça de Deus por nada. Não tem preço, meus amados. Quando seu coração e sua vida se incendeia por Deus e pelo seu reino, isto não tem preço. Não é qualquer tentação que vai levar a sua vida, que vai levar a sua paixão, o seu fervor. Não é qualquer pecado, não é qualquer rabo de saia que vai tirar você deste fervor, desta paixão. Amém, amados? Não é qualquer mentira, não é qualquer documento ou green card que vai roubar a paixão de Deus de dentro do seu coração. Eu contava para os jovens hoje, para os irmãos que estavam aqui, quando eu tive que tomar uma decisão e colocar minha estadia nesse país diante do Senhor. Eu queria muito ficar na América. Fiquei aqui quase um ano. Trabalhava como vocês, fazia house cleaning, church cleaning, eu trabalhava numa igreja, limpava uma igreja, o banheiro da igreja, os bancos, tudo, junto com outro irmão na Califórnia. No ano de 1978, recebi a notícia que o meu pai tinha tido um derrame cerebral. Eu precisei entregar ao Senhor. Senhor, eu te entrego como sacrifício minha estadia aqui para ir cuidar dos meus pais, da minha mãe, do meu pai doente, dos meus irmãos. Entreguei todo o meu futuro. Eu ia para Christ for the Nations, para um seminário aqui. Voltei, tive que voltar. Porque o reino de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus na minha vida eram mais fortes. Cuidar da minha mãe era mais forte. Dos meus irmãos, tinha um irmão pequeno. como ia se virar sem pai. E Deus me levou de volta. E Deus honrou a minha vida. Quando você é apaixonado por Deus e opta pelo reino de Deus, em qualquer aspecto da sua vida, não só nesse, mas em qualquer aspecto, na hora de decidir, na hora de que algo é colocado na sua frente, você tem que decidir ou os princípios do mundo ou o reino de Deus. E você opta pelo reino de Deus, sua vida é transformada. Muitas vezes na minha vida eu tive que optar. Quando eu trabalhava na televisão, eu trabalhei na RBS TV, sucursal da Rede Globo, como supervisor e engenheiro-chefe na área de áudio. Era responsável por links, por satélite, transmissão de longa distância. Capacitado, treinado, formado para aquilo. E eu ali naquele lugar, já servia ao Senhor, já tinha ministério, já era o líder de louvor na congregação. Mas ali eu fui tremendamente tentado. Ali eu era assediado. Várias vezes tive que simplesmente dizer não. Tive que dizer não, isso não é para mim, moça. Era tido como fraco, como bicha, como padre, como isso, como aquilo. Mas disse não, porque amo o meu Deus. Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. E vivo para Ele. E isso serve para hoje também. Não importa, não estamos imunes das tentações. Mas eu quero dizer que estamos imunes do pecado. Viu? Você é imune do pecado através de Cristo Jesus, da paixão, do fogo. Não venda a sua paixão por Deus, meu amado. Glória a Deus. E deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deus foi me fazendo vencer todos os meus inimigos. Eu era gago, completamente gago. Não tinha nenhum tipo de recurso natural. Mas Deus foi curando, foi restaurando, através desta paixão. Quero convidar meus irmãos a ficarmos de pé. Se você quer que Deus, nessa noite, mexa no seu coração, na sua vida. Aleluia. Enquanto nós vamos ministrar aqui na frente, eu quero convidar você de novo. Se você quiser ter uma atitude de entrega ao Senhor, da sua vida, do seu coração, dos seus sonhos, dos seus projetos. Talvez tenham coisas na sua vida que precisam ser consertadas, prioridades. Deus quer mudar as tuas prioridades. Talvez alguns de vocês, uma vez foram cheios de sonhos e os seus sonhos já foram por água abaixo há muito tempo. Deixa Deus apaixonar seu coração pelo seu reino, pela sua justiça. Todas as coisas te serão acrescentadas. Deixa Deus mexer no seu coração nessa noite. Talvez você esteja vendo a vida dos seus filhos irem por água abaixo. Mas Deus quer apaixonar o seu coração para impactar a vida de todos aqueles que estão ao teu derredor. Talvez você tenha coisas impossíveis na sua vida que Deus quer torná-las possíveis. E hoje é a noite de acontecer isso na sua vida. Eu quero convidar você. Se você quiser sair do seu lugar, vem se prostrar diante do Senhor, numa atitude de fé. Faça isso. Faça isso. Deus quer mudar seu coração hoje. Deus quer mudar tuas prioridades. Deus quer dinamizar força interior na tua vida. Talvez você esteja no ministério, Deus quer fortalecer o seu ministério por um coração apaixonado, por uma pregação apaixonada, por um novo cântico ao Senhor apaixonado, por uma dança apaixonada. Em qualquer área que Deus tenha te chamado, Deus quer incendiar teu coração. Talvez alguns aqui estejam trocando, estejam caindo, estejam debaixo de erro, de pecado, de adultério, de prostituição. Mas hoje, ao seu coração ser incendiado por Deus, você será uma outra pessoa. Esta paixão vai proteger a sua vida, vai guardar seu coração. Vai guardar o seu espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mudanças radicais necessitarão ser feitas na tua vida. Mas Deus vai te dar força. O Senhor diz: eu te fortaleço. Eu te fortaleço, diz o Senhor. Eu te fortaleço, diz o Senhor. Talvez a vida de alguns aqui, Deus vai precisar construir de novo. Mas deixa Deus construir a sua vida. Porque nós somos barro, oleiro nas mãos do Senhor. Deus está no trono, Deus está no centro, deixa. Deixa o Senhor mexer. Alguns aqui estão passando por profundos conflitos nas suas vidas, com respeito ao que fazer. Começa, meu amado, se apaixonando por Deus e pelo seu reino. Começa dizendo: venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, como é feita no céu. Aleluia, venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua soberania sobre nós. Não queremos continuar, Senhor, sem esta paixão em nossa vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.